Status Sound, uma máquina de esfolamento. Ei, Bruno, põe essa força pra clipar. Aqui é Paredão Status Sound. Paredão Status Sound, uma máquina de esfolamento. What you came for? Lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at Everybody's going to the party, have a real good time. dancing in the desert, blowing up the sunshine. Status Saúde, a carreta pressão de Castanhal. Ei, Bruno, põe essa força pra clipar. Paredão Status Sound, o peso do sol.

Tá bom, ela senta com pressão. Tá bom, ela senta com pressão. Tá bom, ela senta com pressão. Tá, tá bom. Ela senta com pressão. Esse novinho é sensacional. Eu faço posição e ele bota o bota o bota o bota o bota o bota o bota o bota o bota o bota o bota o. Esse novinho é sensacional. Eu faço posição e ele bota o vilão. Eu desço e subo devagarinho. Faço a posição e ele bota tudinho. Paulinho da Adidas Produções. Caralho, é o Paulinho da Adidas. Paredão Estrato Sound. Som das estrelas. Tá bom, ela senta com pressão. Tá bom, ela senta com pressão. Tá bom, ela senta com pressão. Tá bom, ela senta com pressão. Tá, tá bom. Coloca um beat mais swingado aí, mano. Mais envolvente, tá ligado? Coloca o beat envolvente. Alô, Mel! Alô, equipes. Aqui é Paredão Estado Sound. Baby, vem se preparando, vai que vai se preparando, vai que vai se preparando, vai, ô. Vai, vai que vai se preparando, vai que vai se preparando, vai que vai se preparando, vai, ô. Vai. Ela sentou na p*** do chefe, na p*** do chefe. Ela quer sentar e quando ela sentar na p*** ela para me ligar. Agora nós dois eu vou pular e vamos animar. Olha, tu traga, tu pede, tu passa, segura, fumaça, tu pode socar. Vou levar ele na p*** na chique, tem uma vez que não se dá. Senta devagar, o moço quer pra não se machucar. Agora nós dois eu vou pular um pra nós fumar. É DJ Mel, o exemplo de DJ Mulher do Pará. Pô, tem como colocar outro beat aí não, mano? Coloca um beat mais swingado aí, mano. Mais envolvente, tá ligado? Coloca o beat envolvente. Alô, Mel! Baby, vem se preparando, vai que vai se preparando, vai que vai se preparando, vai, ô. Vai, vai que vai se preparando, vai que vai se preparando, vai que vai se preparando, vai, ô. Vai. Ela sentou na p*** do chefe, na p*** do chefe. Ela quer sentar e quando ela sentar na p***. Essa para me ligar. Agora nós temos um sonho. Te beijei.

por aí. Mas se vê por aí. WS Loja Rogério Corfino, W2 Medicamentos. Alô, meu patrão Sérgio Cera no cueca. Estou com saudade de tu, meu patrão. Ô, malandro. Ei, Bruno, põe essa força pra clipar. Olha ela, tá com o bumbum na nuca. Caprichou na make, tá rei, tá na fissura. Só que não se foca, deixa ela à vontade. Que a previsão do tempo hoje chove sacanagem. Vá! Desce o champanhe aqui na mesa, que ela só bebe água de princesa. Quem tá incomodado, que se finge de surdo. Agora eu quero ver você dormir nesse barulho, ó. Se for pra não causar, eu nem vou, eu nem vou, eu nem vou. Se é pra ninguém notar, eu nem vou, eu nem vou, eu nem vou. Se for pra não causar, eu nem vou, eu nem vou, eu nem vou. Se é pra ninguém notar, eu nem vou, eu nem vou.